nós não dá paia. Derruba os canalha, não cai na tocaia sem cometer faia. Eu faço por nós, então sai tiriça. Nosso movimento é mandar umas rimas. Nós não dá paia, derruba os canalha, não cai na tocaia sem cometer faia. Eu faço por nós, então sai tiriça. Nosso movimento é mandar umas rimas. Nós não dá paia, derruba os canalha, não cai na tocaia sem cometer faia. Eu faço por nós, então sai tiriça. Nosso movimento é mandar umas rimas. É, mais ou menos assim, sim. Tintim por tintim, ó, oh, nem pior nem melhor. Só nós luta com fé, é, sabe qual que é. Se manter de pé, nós também é assim. Gosta de din-din, sim. Sem meias palavras, é o fio da navalha. Sem morrer na praia, com a mente blindada. Segue a caminhada, ligeiro com os vermes. Com os pés de break, ideia mil grau. Rap nacional, chega devagar. Ei, me lira e me erra, só no sapatinho. Ligeiro com os bico, que se faz de amigo. Deseja seu mal, olha, te critica. Vigia sua vida, é a febre, é a peste. É o Zé Povim, mas não dou faia. Derruba os canalha, com poucas palavras. Não arruma nada, zoião do caralho. Não tem meu respeito, sou cria do gueto. Sou cria do gueto. Nós não dá paia, derruba os canalha. Não cai na tocaia, sem cometer faia. Eu faço por nós, então sai tiriça. Nosso movimento é mandar umas rimas. Nós não dá paia, derruba os canalha. Herdei o dom do microfone desde o berço, fi. É desse jeito, rimador, que é do gueto, si. Só sofredor, superemos a maldade aqui. Sem falsidade, nosso lema é só mensagem. Versar com a verdade, fugir da pioiagem. Leais sempre com rap e oponente dos covardes. A nossa sociedade julga nós como vilões, é sério. Por desejar cada corrupto do necrotério. O bom malandro é aquele que mostra que é o bom neguinho. Foge das trevas e das pedras, passa tranquilinho. Busca o que é certo e a sua luz atinge a atmosfera. Conhece a violência, por isso nada o gela. Verso pesado como um tanque, eu honro o microfone. Faço rimas divinas percorrendo no meu sangue. Som da rua derruba a bucha e eu nem quero arruda. Minha sorte no trajeto é a cultura que nós puxa. Sou geração, evolução como um novo Jedi. Quem carrega inveja com certeza só fica pra trás. Não sou nenhum bandidão, muito menos um meninão. Só sou mais um em Alice com Mike na mão. Ruas precisam do movimento rap. Quanto a cultura engrandece, até a família agradece. Não promovemos roupas, dane-se as vadias. Mas não visa cobiça, visa benção na vida. Rap é meu karma, microfone é arma. Rima sai como balas, na cabeça dos malas. É um por todos no comboio, lutamos por um. O oponente pisa na arena, não fica nenhum. Arranco máscaras, só nas minhas metáforas. Rimo com diafragmas, não mereço vaia, viu? Já fui o dois, nem me viu sumir. Celo verso assim, pancadão de MC. Nós não dá paia, derruba os canalha. Não cai na tocaia, sem cometer faia. Eu faço por nós, então sai tiriça. Nosso movimento é mandar umas rimas. Nós não dá paia, derruba os canalha. Não cai na tocaia, sem cometer. Eu faço por nós, então sai tiriça. Nosso movimento é mandar o vazio. Porque liberdade de expressão, diretamente do estúdio do Rafa, tá ligado? Vila Rica, satisfação total. Ofício de rima 230. O rap age, tá ligado? O rap age. Zona Leste. É nóis. É nóis. E é só.